cada um. Cada um. E você vai, crime te atrai. Cada um com a sua vida, eu tô ligeiro, quero mais. Cada um, cada um, cada um, cada um, cada um, cada um. E você vai, crime te atrai. Cada um com a sua vida, eu tô ligeiro, quero mais. Cada um, cada um, cada um, cada um, cada um. Parceiro, que o crime representa a ideia gangsta. Pra se ocultar o problema, debaixo do capuz, menor sangue no olho, becos e biela. Já tô subindo o morro, os motinha vem na cola, sapeca. Os falador já tá na rua, pode crer, vão comentar. Tô nem ligando aí, cada um com a sua vida. Espera outra vez, os pivetes na guarida. Nós tá no bang, é mil grau. Ideia gangsta, é respeito na moral. Os grave tá batendo nas caixas, aqui tá tiro. Os playboy tá castelando, os invejinha se amarrando. De lista no cabelo, bermuda esparrada. Tá na lata, vamos dar uma badagada. Bolando aquela erva, demorou, vai cair nela. Aqui é 8h20, liga os mano e os requinte. Desfila na cidade, dona da vaidade. Prensa, puxa e passa, eu fico louco até mais tarde. Essa é da boa, já tá legalizada. Aqui na minha quebrada, o maloqueiro porta as armas. E você vai, crime te atrai. Cada um com a sua vida, eu tô ligeiro, quero mais. É cada um, cada um, cada um, cada um, cada um, cada um. E você vai, crime te atrai. Cada um com a sua vida, eu tô ligeiro, quero mais. É cada um, cada um, cada um, cada um, cada um. Sonhei com luxo da coroa. E quem quiser que se foda, que a firma não haja à toa. Pelas esquinas, águas vindas, se vive o que a rua ensina. Esconde a face com a touca virado de cocaína. Golfe cepado, ha, eu no peão na cidade. Assim prefiro me ver no sigilo louco com as pate. Então percebe o que difere um por um. O ano do seu Wizzy e seu carreversão full. Cada um sabe de si, da sua vida, sua corrida. Fazer dinheiro é a meta, então se arme, vai pra pista. Que fim de semana é party, elas querem se divertir. Não se iluda com sorriso, que a maldade não tem fim. Cada um faz a sua própria escolha. Entre o certo e o errado, eu quero que me traz as folhas. Papel com marca d'água, financia as travessuras. Espumante, amarula, copo cheio pra peçuca. F1 pra legalize, olhos de Bob na matina. Bordoise e Johnny Walker, nossa firma patrocina. Não é nem mais novidade que os cardumes tá de cima. Na madruga esbandeado, dinheiro vira para você vai. Crime te atrai. Cada um com a sua vida, eu tô ligeiro, quero mais. É cada um, cada um, cada um, cada um, cada um. E você vai, crime te atrai. Cada um com a sua vida, eu tô ligeiro, quero mais. É cada um, cada um.